Só. Bem. Um, dois, um, dois. Vem, vem, vem. Poucas ideias. Poucas ideias. Poucas ideias. Poucas ideias. Nesse zoião que tem conjuntivite, nós joga pimenta e levanta a plateia. Poucas ideias. Poucas ideias. Nesse zoião que tem conjuntivite, nós joga pimenta e levanta a plateia. Poucas ideias. Poucas ideias, poucas ideias. Nesse zoião que tem conjuntivite, nós joga pimenta e levanta a plateia. Público fenomenal no quintal, plano colhe o natural. Eu não conheço ninguém pela sua doçura, então tira o zóio do rugal. Fera rasteira de Ashira, enquanto cê ronca nós troca batira. Roupa é simples, a mente é brilhante e o coração é gelado e ungido. Eu não desisto, se tem equívoco, mesmo admito é moquifo. Quem foi além do espelho é nós que agride, depois eu mesmo me agrido. Odeio a banca, vende as palavras ou vai perder a garganta. Conquiste o que o seu dinheiro não compra. A bomba explode nessa tua dança. Passa pino de coca, nossa patota. Zap mata sete copa. Camisa 10 não capota. A nave, o jipe, o jato, o cavalo, a carroça. Adrenalina na visão maligna. Os psicopata tem que quitar sua dívida. Jamais desista de quem você ama. Lição acadêmica na advertência. Minha palestra a década encanta. Jamais desista de quem você ama. Lição acadêmica na advertência. Minha palestra a década encanta. Poucas ideias, poucas ideias, poucas ideias. Nesse zoião que tem conjuntivite, nós joga pimenta e levanta a plateia. Poucas ideias, poucas ideias. Nesse zoião que tem conjuntivite, nós joga pimenta e levanta a plateia. Poucas ideias, poucas ideias, poucas ideias. Nesse zoião que tem conjuntivite, nós joga pimenta e levanta a plateia. Poucas ideias, poucas ideias, poucas ideias. Nesse zoião que tem conjuntivite, nós joga pimenta e levanta a plateia. Dizia o jovem Frankenstein, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Mas ele não entendia o que iria acontecer futuramente. Enquanto o sangue derramava, no ano de 1719, os vampiros estavam cercando o local. Chamaram o médico e o monstro. Xamã é o conde Drácula, monstro da Transilvânia. Filho de um padrasto, Drácula, demônio da Tasmânia. Ele escrevia a fábula, tinha uma levada estranha. Foi pro brinco, zonão de faca, tinha empalado pelas entranhas. Segredo de Fátima, com lamentos e lástima. Coringa fazendo mandinga pra matar o Batman. Repeti a sétima, comi minha prima gótica. Tornei meu rap, te comi minha rima robótica. Veja quantos corpos vão se viciando, vão se misturando, vão se temperando de sua. Inocentes condenados, eternamente condenados. Mano, bate uma saudade, sou no oeste da cidade. Na sagacidade, me assiglazer. Só merecem ser amados, só merecem ser amadas. Ser, viver, vencer, ser amados. O medo traz um cheiro amargo. Diabo mora na cabeça na hora do tempo vago. Retorno do cisne negro pra seu negro lago. Esse é meu negro lado. Iluminando o conel, passando batido até do barrel se armando. Nós segue da bagua se armando. Cê já tá no motel se amando. O jovem Frank está dançando. Tô vendo Spotify transando. Me amarrando, chamando, rimando. Me amarrando, chamando, rimando. Poucas ideias, poucas ideias. Nesse zoião que tem conjuntivite, nós joga pimenta e levanta a plateia. Poucas ideias, poucas ideias. Nesse zoião que tem conjuntivite, nós joga pimenta e levanta a plateia. Poucas ideias, poucas ideias, poucas ideias. Nesse zoião que tem conjuntivite, nós joga pimenta e levanta a plateia.